comprando o melhor que vamos dividir. Mil e uma noites tem pra nós curtir. Investe no que faz os moleque sorrir. Pesa e multiplica o lucro disso aqui. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Yes, yes, yes, yes, yes. Das numera, firma, daca as peças. O corre é pesado, objetivo sem hora extra. Nós não é os magos do crime, porra, então faz dinheiro. Ha, daca lá prata, prosperidade pros herdeiros. Que a rua tá assim, luxa de um jeito rude. Contei mais de mil na quebra, maloqueiro Robin Hood. Ei, moleque, mais cifrão, menos guerra, assim que é. Um rolê, o esqui do bom, patrocina a dona que quiser. É o que o neguinho quer, o melhor prato e tênis Nike. Rebaixado, o T-Jet longe dos rotolite. Nós é favela, porra, quem disse que é só chorar? Nós quer do bom, vai ter do bom, e como for, nós vai buscar. Compra do melhor que vamos dividir. Mil e uma noites tem pra nós curtir. Investe no que faz os moleque sorrir. Pesa e multiplica o lucro disso aqui. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Yes, yes, yes, yes, yes. Shake na city, um drink, um clique, selfie na maloca. No jogo, nós tá no corre dessas notas. Se é isso aqui, deixa elas vir, mano, não dá outra. Nós tá chique de lupa, lucrando as boas. Corre cronometrado, faz seu corre, se adianta, firma. Uns agiliza enquanto outros legaliza. Eu quero prata Nike e as nave importada. Sucesso pra quebrada, recanto aplanado. Nós tá chique, sai no flash, Pelé, Giroflex, correria adianto de cima, ninguém se mexe. Nunca de mãos vazias, se a missão é cumprida. Conta e divide que nós vai chapar no pier. Comprando o melhor que vamos dividir. Mil e uma noites tem pra nós curtir. Investe no que faz os moleque sorrir. Pesa e multiplica o lucro disso aqui. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Tipo shake, e elas shake nessa porra. Yes, yes.